Tony, Papa 2, Fontaine 2, Fontaine 2. Ok. Léo 2, Caso 2, voa agora acima. Voa Cabitu, 02, Caso 2, forma estabilizada. Salvador, Força Aérea 2582. Pai Jol, Força Aérea 0242. Drone Salvador, Força Aérea 2582. Força Aérea 2582, Pai Jol, quadrado? Não, companheiro, eu estou sem contato com o centro Recife, passou meu ponto de descida já. Estamos aqui a 69 milhas de Amã, para iniciar a descida. Sim, te mantenha 1120. A escuta do controle, a chegada é a Mari. E vamos quando no ponto de descida. Ok, controle. Nós estamos a 69 milhas de Amã. Você paga o procedimento Amã. Tá, podemos descer para 10.000? Ok, poderia assinar a identificação? Para o controle? É o nível 390, 64 milhas da posição Amã, setor noroeste. Deve ser a descida? Está 89 milhas. 60 milhas agora, companheiro, da posição Amã. Ah, agora a gente entrou em contato com sua aeronave. Desse mantém 050. Escuta o controle, ajuste altímetro 1092, Juan Amã. Livrando 390 para o 050 no perfil da 2582. O filme transponde esse ato 6422. Você escuta? Está agora autorizado 2.000 pés, ajuste 1012 na proa da posição Amã. Afirmativo, autorizado 2.000 pés, 1012 na proa de Amã, 2582. Thank you. controle, bom dia, Gol 476, informação Charlie. Gol 476, sem identificação, chegada Mari, desce, mantém 050, ajuste de altímetro 0112. Chegada Mari, desce 050, o seu colega pro ali ITAP, assim deve estar informações. Relativo, está autorizado. Por ITAP, muito obrigado. Espera 2582, informe o final do procedimento. Ativo, está a 11 milhas de turno, formará na final. Seguinte, não tem um contato radar com sua aeronave, sala 2582. O senhor estacionado 6422? Afirmativo. Ok, agora. Está aturrada a 20 milhas oeste do R Salvador. Passando agora 7.200 pés, salve 6422, não escuto o controle. Informe estabilidade final do procedimento TLS, X-Way, força 2582. Vai chamar aí, vai estável no curso do localizador, o ILS-U3582, pessoal com a pista. Ciente, contato final do procedimento, chame torre 186. Ciente, torre 186, boa noite. Boa. Torre Salvador, muito boa noite. Força Aérea 2582 passou externo. Livre pouso baixado travado. Boa noite, 2582, livre pouso na 10, vento 110 graus com 7 nós, altímetro 10 no 2. Gente, livre pouso, 2582. Para 050 com 476. Prosseguindo a descida, com 476. Controle com 476. Fuxara 2582. Confirme, senhor. Fuxara 2582. Não, é 1476 para prosseguir na descida. Prossiga para 2 meu pai, ajuste 1012. E qual o final do procedimento da LS com isso aí? Gol 1476. 2012, formalina final, gol 1476. Isso, confirma o pátio destino. Fundação de autoridades. Sente, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa e Delta, é parte na Delta. Afirmativo Alfa e Delta, vai reportar na Delta. 3582. Gol 1897, tá ciente, tá bravo. Guarulhos 817, autorizado Guarulhos, nível 360, Upper Zulu 14, Grupo Upper Zulu 16, saída da El, Leda, Krat. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5411, coteja. Transponder 54? 5411. Guarulhos 360, aperzulou no 4 grosso e aperzulou no 6, decola na 10, saída da Euleda, Lita Crack, 19.8, 5.4.11. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Chamarei. Vai ingressar na Delta, 2583. Sente, 22582, está livre o ingresso na 10 para o pátio de autoridades. Ao ingressar no pátio, observe a viatura. Ativa, ingressar na pista em uso e reportar. Na pista do 52. Gente, frequência livre a estacionar. Obrigado, boa noite. Analisador avistando com 476. Completo sinal, chame torre, você, corrijo, o 1476. 2186. 18.6, obrigado. Torre, boa noite, com 476, final da 10. Acho que travou. Boa noite, 1476, livre pouso na 10, vento 1110 graus com 7 nós, altímetro 10 no 2. Autorizado pouso na 10, com 476.